amor é só meu, só meu. E que serei sempre teu, só teu. Que serei sempre teu. Jura-me que nesse mundo não há, não há um outro alguém para te beijar. Outro alguém para beijar. A vida sem você para mim não tem nenhum valor. Já não sei viver sem o teu calor. Oh, oh, oh, jura-me que enquanto no céu brilhar uma estrela, você, meu bem, há de sempre me amar. Já não sei viver sem o teu calor. Oh, oh, jura-me que enquanto no céu brilhar uma estrela, você, meu bem, há de sempre me amar. Há de sempre me amar.